meu coração deseja te agradar, te honrar com o meu viver. Sigo em frente, pra trás não vou olhar. O céu é a minha direção. Calo meu querido.